Lá está no céu azul, muito além do céu azul, leste, oeste, norte, sul, mundo racional. Não precisa imaginar, pois não vai adiantar, tem é que raciocinar para chegar lá. Não precisa imaginar, pois não vai adiantar, tem é que raciocinar para chegar lá. Lá está no céu azul, muito além do céu azul, leste, oeste, norte, sul, mundo racional. Não precisa nem pensar, tudo isso vai cansar, tem é que raciocinar para chegar lá. Não precisa nem pensar, tudo isso vai cansar, tem é que raciocinar para chegar lá. Lá está no céu azul, muito além do céu azul, leste, oeste, norte, sul, o mundo racional. Não precisa imaginar, pois não vai adiantar,